faz bem. Ir no fundo e se apaixonar é viver sem culpa e ter coragem. Quero viver cada segundo inteiro. Sei que a tarde já passou da hora, mas diga que é verdade que me adora. Essa noite está radiante, amor. Me abraça então, me beija agora. A vida passa, o amor não deixo passar. Isso que eu sinto é bem mais que amor, mudando quase tudo no universo. Estrelas pedem que você se apaixone, por todos os lugares leio seu nome. Quero viver de novo e repetir eu, abrir caminho só pra te dar um beijo. Mudar a minha vida, te amar sem medo, porque você é tudo que eu mais desejo. Quero viver de novo e repetir eu. Salve. Ese gesto tuyo que es adorable. La vida es un regalo, ábrelo. Deja que la luna nos empape. Quiero sentir cada segundo entero. Mira arriba, la belleza es incontable. Ante tal grandeza te haces grande. Esta noche estás más que radiante, amor. Esta noche no te encuentro en mi canción. Los que crearon las noches del tiempo no se han llevado las noches de amor. Galaxias que se fundieron en tu